10h04, eu recebo aqui no estúdio da CBN Foz o André Aliana, ele que é presidente da Associação de Defesa e Educação Ambiental aqui de Foz do Iguaçu, a ADAF. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos falar da Estrada Parque Caminho do Colono, esse projeto de lei que está em tramitação lá no Congresso Nacional para criar uma Estrada Parque no leito, no antigo leito da Estrada do Colono. E a notícia, a última notícia que temos vinda de Brasília é que foi adiada essa votação por mais duas sessões lá no Congresso. Um adiamento positivo na sua avaliação? É, na verdade foi um pedido do deputado Sarney Filho, provoca esse adiamento, mas duas sessões não altera o rumo das coisas. A verdade é que o embate agora se dará no Senado, para onde vai o projeto. Panorama na Câmara dos Deputados é pela aprovação? Ele já passou por uma comissão, foi criada uma comissão especial, formada por 30 deputados. Essa comissão tinha justamente a função de avaliar o projeto para que ele não tivesse a necessidade de ir a plenário. Houve, inclusive, depois disso, um requerimento para que esse projeto fosse a plenário, mas depois vários deputados acabaram retirando suas assinaturas desse requerimento, perdendo assim seu efeito, ou seja, a decisão que aprovou o projeto de lei por essa comissão teve validade, aí agora o CCJ só avalia a questão da legalidade constitucional ou não do projeto, e na sequência ele acaba indo então para o Senado, e aí sim tem toda uma discussão política da pertinência ou não desse projeto. E a gente observa nas comunidades aqui, nos municípios próximos ao Parque Nacional do Iguaçu, que tanto autoridades quanto população demonstram apoio à reabertura deste caminho. Por outro lado, setores ambientais, principalmente, têm uma postura radicalmente contra a reabertura do que foi a Estrada do Colono. O argumento de quem é a favor é que, em curta distância, pode virar um novo atrativo turístico. Pelo lado ambiental, quais são os argumentos contra a reabertura deste local? Primeiro é bom se esclarecer quais são os motivos que levam as pessoas da região a querer a estrada. É encurtar a distância. Não tem atrativo turístico porque eles querem atravessar o parque. Inclusive não se justifica Estrada Parque. Estrada Parque tem uma característica em outros países. É uma estrada para você poder ir a um parque nacional e apreciar este parque nacional, suas belezas cênicas, seja qual for os seus atrativos. Esta estrada não é uma estrada parque, não se caracteriza por isso, porque ninguém não está entrando nela para apreciar o parque, mas sim para transpassar o parque. Então o nome Estrada Parque não se aplica, esse conceito não se aplica. As pessoas sim querem encurtar a distância, ou seja, o Parque Nacional está ali, digamos assim, atrapalhando quem quer atravessar de um lado para o outro. E nós já tivemos tantas matas nesse Brasilzão afora, e agora nós temos aí 5% desse espaço preservado. Esse espaço é o maior espaço de mata atlântica de interior que existe no Brasil, e esse corte que pretendem fazer na estrada, de 12 metros de largura por 18 de comprimento, porque é uma mata totalmente já restabelecida, nós tivemos lá recentemente, há cerca de um mês, fazendo uma avaliação dessa área, é um corte gigantesco nessa floresta. Não só esse corte de árvores que vai ser feito, mas principalmente esse divisor do Parque Nacional, porque divide o Parque Nacional ao meio. Então, espécies, por exemplo, como onça e tantas outras, acabam se interligando, porque elas deixam de frequentar determinada região por causa da mobilidade de pessoas, de veículos. Não só isso, o impacto ambiental de máquinas e equipamentos em materiais de grande porte que são necessários para adentrar no parque para construir a estrada. Ah, depois não vai passar caminhão, a proposta não vai passar... Tá, e para fazer a estrada, não vai passar retroescavadeira, não vai passar moto niveladora, vai passar tudo isso e muito mais. Vai entrar caminhão, então esse impacto é muito grande. Não se justifica. Desculpe a palavra, mas a palavra é, na verdade, a mesquinhez das gerações atuais da nossa região para encurtar o seu caminho de um lugar para o outro, sem levar em consideração o direito à preservação desse espaço para gerações futuras. Ou seja, a palavra se diz desenvolvimento sustentável, não se aplica em nada nessa estrada. Até eu abrir aqui o debate para quem está nos ouvindo na internet, em cbnfoz.com.br, você pode interagir conosco, participar dessa entrevista aqui com o André Aliana, presidente da Associação de Defesa e Educação Ambiental de Foz do Iguaçu, sobre a Estrada do Colono. Os canais para interação aqui na CBN Foz são o e-mail jornalismo@cbnfoz.com.br, também twitter.com/cbnfoz e nossa página no Facebook, Rádio CBN Foz AM 1320. André, quando a gente fala da questão da Estrada do Colono, muita gente argumenta que a estrada que existe aqui em Foz do Iguaçu, a BR-469, que leva às Cataratas do Iguaçu, é uma estrada que já está aberta há muito tempo, passa carro, passa ônibus, passa tudo ali neste trecho e ninguém reclama. Esse é um dos argumentos que se utiliza sempre. Claro, a gente sabe que tem toda essa polêmica a respeito de carros de turismo poderem ou não entrar no Parque Nacional do Iguaçu, mas o que se coloca muitas vezes é, sim, Foz do Iguaçu pode, por que não, entre Serranópolis e Capanema. Entra em jogo, então, a questão do plano de manejo do Parque Nacional? Entra em jogo a questão do plano de manejo. Primeiro é bom se esclarecer o seguinte, quando se fala em tal de estrada parque, que é esse o nome que querem dar ao projeto, se em algum lugar ele se aplica, seria exatamente nessa estrada que leva até as cataratas, ou seja, uma estrada para que eu vá a um parque e possa conhecer o que tem dentro desse parque. Tá? Então a Estrada das Cataratas nos faz isso, nos permite entrar dentro do Parque Nacional e conhecer uma beleza cênica que são as Cataratas do Iguaçu, que está dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Não atravessá-lo, né? Não está atravessando o parque, você está indo para ver o parque. E nesse caso da Estrada do Colono é apenas atravessá-lo. Sem dúvida nenhuma, o plano de manejo está observado e principalmente existe uma coisa muito óbvia que é por onde passa a Estrada das Cataratas, que é um absoluto canto do Parque Nacional, nós estamos aí a poucos metros aí do rio, e por onde passa a Estrada do Colono, que é o meio do Parque Nacional. Então, existe uma área que chama assim área de visitação, que é essa área onde passa. Eu acho que tem uma série de melhorias que devem ser feitas para essa estrada, a Estrada das Cataratas. Eu também questiono várias coisas em relação à Estrada das Cataratas, mas como ela não está em pauta, outro dia as pessoas me questionaram, mas a questão do hotel, por que que... Eu falei assim, olha, eu fui nas audiências do hotel e questionei, eu fui nas audiências que estava discutindo as terceirizações das cataratas e fui discutir. Como estou discutindo agora a Estrada do Colono, agora as pessoas querem discutir hotel, discutir a Estrada das Cataratas quando ela não está em pauta, quando está em pauta apenas como justificativa das outras, ou seja, a verdade é que as pessoas... os não têm argumentos a não ser, fica mais fácil encurtar o caminho, eu economizo mais gasolina, eu economizo tempo. Então tudo isso não se justifica. As pessoas ali têm sim uma área de visitação, têm sim uma área de administração, uma área de fiscalização. É um atrativo do Parque Nacional, as Cataratas do Iguaçu, e essa estrada é a condição para esse atrativo. Ali na Estrada do Colono não tem absolutamente nada disso. Até se fosse para que as pessoas pudessem ir ao parque, visitar o parque. Infelizmente, os visitantes que nós temos no parque serão mais palmiteiros por essa estrada, serão mais caçadores, serão a entrada de espécies através, seja ela de semente que vai de um veículo para o outro, espécies invasoras que acabam indo para dentro do Parque Nacional através dessa estrada. Então, ela só é prejudicial ao parque. E essa, com todo respeito à vontade de desenvolvimento das cidades ali do entorno, a Itaipu fez um estudo no período que ficou 4 anos aberta essa estrada e no período que ela estava fechada, tanto antes como depois, no comparativo econômico. Não houve diferenciação econômica para essas cidades, ou seja, não teve mais ISS, INSS, ou seja, impostos, arrecadações, não houve mais crescimento econômico dessas cidades que justificasse essa estrada. Ela fez esse comparativo, os 4 anos que ficou aberto e o período tanto antes como depois. Então esse impacto de, olha, as cidades precisam crescer, não é verdadeiro. Não se comprovou matematicamente. Você colocou aqui que esse argumento ele é sempre utilizado, a questão do crescimento econômico, né? E sim, assim como também sempre se coloca que em épocas de eleições, em épocas pré-eleitorais, o debate sobre a Estrada do Colono surge, mas acaba não dando em nada, como se diz no popular. Agora... Não, ele dá em nada. Ele dá em algo coisa. Ele, sem dúvida nenhuma, movimenta boa parte da população em favor desses políticos que estão defendendo essa estrada na região. Chama atenção para esses políticos para um trabalho que eles estão desenvolvendo e, consequentemente, acaba gerando voto para esses políticos. Então, é muito mais uma ação política de tentar chamar a atenção da sociedade do que efetivamente apresentar um projeto que seja importante para a sociedade. Só que agora, pelo que a gente observa, a possibilidade de reabertura é concreta, né? Quanto, por exemplo, vai passar pela Câmara dos Deputados, chegará no Senado, digamos assim, para o lado ambientalista, uma das maiores ameaças já recebidas quanto a este assunto? A estrada que corta o Parque Nacional, sem dúvida, é uma ameaça do ponto de vista ambiental. Mas a maior ameaça não é essa. A maior ameaça é que esse projeto de lei não muda apenas para o Parque Nacional do Iguaçu. Ela cria esta condição para todas as unidades de conservação do Brasil. Ou seja, em qualquer lugar do Brasil, qualquer um vai poder apresentar qual a justificativa que melhor lhe convier para alegar, vamos cortar esta unidade de conservação, seja ele Parque Nacional, RPPN, seja qualquer outra, vamos cortar ela aqui ou ali por causa dessa justificativa. Em síntese, ela abre o precedente para que possamos retalhar por estradas todas as unidades de conservação do Brasil. Não é uma lei feita para o... Prestem bem atenção no que eu estou falando, os ouvintes, por favor, e as pessoas que defendem a Estrada do Colono. Não se trata de uma lei que vai atingir apenas o Parque Nacional do Iguaçu. Ela vai atingir todas as unidades de conservação. Ela muda a lei do SNUC, que é o Sistema de Unidades de Conservação do Brasil. E no Brasil inteiro, as pessoas poderão retalhar, baseado nesta lei, os parques nacionais e todas as demais unidades de conservação. Este é o grande risco ambiental. Este precedente, essa permissão que a lei dará para que sejam cortados os parques nacionais e as unidades de conservação. E nós deixamos aqui na CBN também um espaço aberto para que os parlamentares que estão diretamente envolvidos nessa questão, por exemplo, deputado Assis do Couto, que é autor do projeto, deputado Nelson Padovani, relator desse projeto, deputado Eduardo Sciarra, que foi o presidente da comissão que analisou esse tema, temos espaço aberto também aqui na CBN para manifestação a respeito deste assunto. Também os prefeitos das cidades aqui ao redor podem também expressar sua opinião a respeito do caso, que afinal de contas é um debate que interessa a todos aqui no oeste do estado. E como você colocou, havendo essa modificação, essa inclusão até, né, de uma figura de estrada a parque na legislação, um assunto que interessa diretamente aos brasileiros, no sentido que pode trazer impactos para inúmeras unidades de conservação? É exatamente por isso que nós achamos que haverá um bom debate no Senado, onde existe aí 3 senadores do Paraná, mas principalmente os outros. A verdade é que também existe, às vezes, em alguns outros estados, também a vontade de cortar, transpassar, desconsiderar, retalhar unidades de conservação. Todo mundo sabe que o nosso Congresso Nacional, ele é mais desenvolvimentista do que o defensor do desenvolvimento sustentável. Ou seja, a gente tem aí uma série de embates. Recentemente a gente teve aí o Código Florestal sendo alterado para pior. Então nós temos que prestar atenção de que, olha, nós estamos neste planeta e nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos virão atrás de nós para ocupar esse mesmo planeta, se nós permitirmos, se nós não o destruirmos. E acho que é isso que precisa ser considerado pelas pessoas. Vale a pena você atravessar, cortar a mata daqui e de qualquer lugar, o tão pouco que nos sobra, para nos dar mais facilidade, mais conforto? Será que a gente já não teve um grau de conforto e acessibilidade de estradas que já é suficiente para a nossa sobrevivência? É importante agora que a gente garanta a sobrevivência das gerações futuras. Isso tem que ser considerado e não está sendo considerado. Estou conversando com a Andréa Liana, presidente da Associação de Defesa e Educação Ambiental aqui de Foz do Iguaçu, a ADAF. E antes de nós encerrarmos nossa conversa, eu aproveito que o tema do dia hoje no noticiário é a licitação do lixo e da limpeza pública aqui em Foz do Iguaçu. Ontem foi anunciado que a empresa Vital, que já explora o serviço de coleta de lixo aqui em Foz do Iguaçu, será a detentora desta concessão pelos próximos 15 anos. E aí eu lhe pergunto a respeito do que pode ser feito. Tendo visto, ó, temos 15 anos pela frente com esta mesma empresa. O que é que pode ser feito para melhorar essa questão de resíduos aqui em Foz do Iguaçu, limpeza pública e coleta na nossa cidade? Tem muito para ser melhorado. Sem dúvida nenhuma, a incrementação de um sistema de coleta seletiva é algo que é fundamental para a nossa cidade. Nós iniciamos no passado esse processo de coleta seletiva, não houve investimentos necessários do ponto de vista da quantidade necessária para que ele tivesse um sucesso, como deveria ter. Ele sem dúvida nenhuma avançou, mas não atingiu a cidade toda. Isso é básico para quem quer economizar dinheiro no lixo, ou seja, fazer com que a sociedade tenha um sistema, tenha uma educação para separar e tenha um sistema adequado de coleta. É básico para quem quer economizar dinheiro com lixo. Você economiza dinheiro com a empresa que vai fazer a coleta do lixo, do chamado lixo normal. Economiza dinheiro e vida útil de um aterro sanitário quando você implementa esse tipo de sistemas. Porém, existe um aporte de recurso inicial para fazer esse processo, para montar esse processo, seja ele educar a população para essa adequada separação, como para implantar um sistema. Nós temos aí um sistema que é relativamente fácil ser montado, que é dar um verdadeiro apoio ao sistema de coleta por catadores. Mas não adianta imaginar que um catador, coitado, vai estar passando, empurrando o seu carrinho na cidade e só isso vai fazer com que ele colete. Não, tem que ter um sistema. Londrina tem um sistema muito bom que ele distribui sacos de lixo nas casas. E esse saco de lixo aí, a pessoa, então, o catador passa na frente da casa, a pessoa entrega o saco de lixo com material reciclado para o catador e o catador devolve um outro saco de lixo para a pessoa continuar separando em casa. Então, tem vários sistemas que podem incrementar e melhorar o saneamento em Foz do Iguaçu. Eu digo o saneamento como um todo, não só o lixo. Eu tive a oportunidade de fazer parte do Conselho Nacional do Meio Ambiente e fui presidente da Câmara Técnica de Saúde, Saneamento e Gestão de Resíduos do CONAMA. Então, lá a gente discutiu N técnicas que podem ser e devem ser implementadas em Foz do Iguaçu. Porém, requer investimento. Eu acho que principal foco que a prefeitura deveria ter, deveria ser resgatar e incrementar os olhos sobre a possibilidade da coleta seletiva implementada por catadores, porque resolve dois problemas. Resolve um problema de uma situação, de uma parte da sociedade que tem dificuldades financeiras, e eu não estou falando somente dos catadores, mas eu estou falando também dos locais onde eles vivem. Porque quando você gera riqueza, você gera recurso para uma comunidade extremamente pobre, ela gasta isso no barzinho, na farmacinha, no mercadinho da esquina, você acaba fazendo com que aquela micro-região, aquele bairro, aquela favela, também tenha sua economia aquecida. Então, você resolve um problema social grave e você resolve um problema ambiental grave. Então, são coisas que podem ser feitas e que, sem dúvida nenhuma, eu acho que mereciam ser mais discutidas, mereciam ser levadas em consideração. Conversei aqui na CBN com André Aliana, presidente da Associação de Defesa e Educação Ambiental de Foz do Iguaçu, a ADEAF. André Aliana, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca a Notícia. Eu que agradeço a oportunidade e deixo a mensagem para que as pessoas pensem se vale a pena um corte na estrada do Colono, em detrimento não só do nosso Parque Nacional, mas de todos do Brasil. Pensem nisso.